Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações ardônicas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 162º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Yay! Para Jorge, inserir crianças aqui. Não! E neste episódio 162... voltando à nossa seara de fazer análises precisas e coesas de filmes maravilhosos do cinema mundial, e também para homenagear o recente falecimento do nosso querido Sir Sean Connery, o eterno James Bond e o eterno pai do Indy, vamos falar a respeito de um James Bond? Não... De Indiana Jones e a Última Cruzada? Não. De Coração de Dragão? Não. Matheus HQMan, que está aqui comigo, nos brindou com uma ideia genial de falar a respeito do melhor filme de Sean Connery, que é nada mais, nada menos que Zardoz, de 1974. E para falar desta obra, como eu já falei, está aqui meu quadrilogista. Ah, fala. Na realidade, o que nós vamos fazer com esse filme? Nós vamos beber o morto aqui. Nós vamos mandar o Sean Connery pro além no melhor estilo festa, né? Na verdade, se você prestar atenção... Eu diria, inclusive, que a gente vai mandar... Do jeito que a gente vai fazer, eu acho que a gente vai mandar o Sean Connery para Estovocor. É, eu ia dizer que de acordo com a quantidade de referências que esse filme tem com farinha, a gente poderia dizer que a gente vai cheirar o morto. É, pode ser também. Pode ser também. E para falar comigo, já viram? Matheus HQMan. Fala oi, Matheus. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem. É o culpado... Se tinha a Sarah culpada do Street Fighter, o culpado dos Zardoz é o Matheus. Eu amo esse filme. É, também vocês já ouviram aqui a voz límpida, clara e cativante do senhor Pensador Louco. Fala, titio. Olha, eu desdenho de qualquer pessoa que disser que Zardoz é um filme estranho e incompreensível. Zardoz é maravilhoso, incompreensível é alguém assistir Teletubbies. Isso sim é estranho. Não. Incompreensível, não, ele só é uma merda, mas não é incompreensível. Não, ele não é incompreensível, mas ele é estranho pra caralho. Tá bom. E pra completar essa seara de malucos que adoram as armas e detestam os pênis, temos aqui a minha pincamina de estimação, Dona Joaninha Trekker. Fala, meu chuchu. Olá a todos, e só tenho a dizer que ou despachávamos Sean Connery com Zardoz ou com a Liga Extraordinária. Não, eu prefiro Zardoz. Não, eu prefiro Zardoz. Melhor Zardoz. Não. Ou era Zardoz ou era Rocha. Mas o Sean Connery, ele se despachou com a Liga Extraordinária, né? O filme foi tão ruim que ele disse assim, depois disso eu não vou fazer mais nada. Desistou. Tá bom. Tipo assim, eu já paguei todos os impostos devidos com esses dois filmes, né? Okay, é a única explicação. Ok. Então voltamos daqui a pouquinho com mais a respeito desta maravilhosa obra, no sentido real e figurativo, depois dos recadinhos, vamos lá. Thank you. recados. E aí, ouvintes do Paranerdia, beleza? Aqui é o Jorge, seu editor. Vamos para mais uma semana de recadinhos aqui do Paranerdia. Vamos lá, primeiro, você que gosta dos episódios e quer deixar o Nerdmaster feliz, basta mandar aquele comentário no site www.paranerdia.com.br. Você que quer mandar por e-mail o seu comentário ou aquela mesma vídeo-resposta do quininho nosso querido Elias Passos Tenório, basta mandar e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que quer mandar uma tweetada daquelas interessantes, basta ir no @paranerdia no Twitter e tá tudo certo. Você que ainda está no Facebook, não sei fazendo o que, mas tá valendo, basta você ir em facebook.com/paranerdia e nos ajudar com o seu comentário. Basta também, se você tem Telegram, ir em t.me/paranerdia nos ouvintes do Paranerdia e estar com a gente para mais um episódio e para mais muitos episódios. Você quer acompanhar as gravações do Paranerdia ou as nerdices do Nerdmaster ou qualquer outra questão do YouTube que você queira nos acompanhar, basta ir para youtube.com/paranerdiatv. E agora, você que se sentiu tocado, quer ajudar o Paranerdia financeiramente, a partir de R$1, que hoje não cobre bem nem mais o cafezinho do boteco, basta ir em apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Sua ajuda será muito bem-vinda e você será membro do mecenato mais show de bola dessa podosfera de meu Deus. Tirando do Anime Sphere, mas tá valendo. Vamos lá, um grande abraço a todos vocês e curtam esse episódio sobre Zardoz. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. De volta. Então tá, Matheus. Eu. Tu que é o responsável por esta pauta, vai me fazer o grande favor de ler em nossa pauta a sinopse de Zardoz, por favor. Tá, eu vou ler a pauta, eu vou ler o sinopse direto da pauta, viu? Beleza. Eita bronca, vai lá. Tá. Ano 2293. Na Terra, existem apenas duas raças humanas sobreviventes. Os imortais, a classe privilegiada que vive em um lugar maravilhoso do planeta, nunca envelhece e venceu a morte. E no outro grupo estão os brutais, que vivem miseravelmente cheio de privações, habitando um mundo corrompido e desolador e confiam apenas em Zardoz, o deus o qual veneram. Não parece nada com o mundo atual. Zardoz escolhe alguns homens, entrega-lhe armas e os instrui para defender os direitos de sua raça. Zed, interpretado pelo Sean Connery, um dos exterminadores escolhidos por Zardoz, provocará um terrível conflito ao querer invadir o Vortex, a zona privilegiada dos imortais. Então, beleza. Essa foi a sinopse padrão IMDB, que inclusive eu traduzi direto do IMDB, caso vocês não queiram saber, tá? Mas aí, estou aqui com uma pessoa nesta chamada, o senhor Pensador Louco, que é o ditame e o próprio otário do Teatro Escuro do Pensador Louco. Exato. Que tem, obviamente, uma sinopse muito melhor para Zardoz do que esta pausterizada do IMDB. Então, por favor, meu querido pensador, brinde-nos com a sua versão da sinopse para Zardoz. Pô, muito obrigado, Nerdmaster. Eu só queria acrescentar que IMDB e outros sites ou bodegas de resenhas cinematográficas têm a mania de falar demais quando, na verdade, poderiam simplificar as coisas e dizer mais sobre o filme em menos palavras. A meu ver, se eu pudesse ter escrito a sinopse de Zardoz no IMDB, ela seria o seguinte, dois pontos. Durante uma luta de classes entre o sexo e o intelecto, Marcos Pasquim resolve resolver a porra toda depois de mastigar uma folha de coca e ficar muito louco. Ah, papai do céu, essa peça deu. Mas faz sentido, não é. Faz sentido. Ele não é o Marcos Pasquim, tá a porra do filme inteiro com o peito de fora, cara. Perfeito. Marcos Pasquim, pra quem não lembra ou é novinho demais, é nada mais, nada menos que o pescador parrudo de Kubanacan. Muito obrigado. Eu vou fazer um adendo aqui, tá? Que acho que tem tudo a ver com isso. Eu fui dar uma pesquisada a respeito desta pérola cinematográfica e eu fiquei chocada ao descobrir que a história foi criada pelo diretor, ele é um dos roteiristas, sim, né? O Warman. Sim. E ele desenvolveu essa história porque, na verdade, ele tinha sido contratado para filmar O Senhor dos Anéis. Yes. Sim, para filmar e escrever O Senhor dos Anéis. Pois é, né? Então ele começou com esse trabalho e acho que já estava desenvolvendo script, alguma coisa, só que a United Arts ficou com paura, falou, olha, isso aí está muito grandioso, não vai dar certo. Realmente, 1973, meu, não tinha chance de dar certo. Não, não tinha. Eles simplesmente abortaram o projeto, mas o Borman, tudo indica que foi pro condado, puxou aquele fumo lá dos Hobbits, tá? E integralizou isso na mente e falou assim, não, eu vou fazer uma coisa do mundo de fantasia. Eu comecei, agora eu tenho que botar isso pra fora. E a gente que lide com as consequências agora, né? Cara, os Zardóis, eu acredito plenamente nessa versão da Ana, porque os Zardóis parece muito com a versão desenho animado do Hobbit. Do Ralph Bakshi. É, exatamente essa. Bom, então, como a gente já falou, Zardóis, filme de 1974... Falando do distante e ainda é distante futuro de 2283. Muito bem, chutaram o pau da barraca para 300 anos no futuro. Parabéns. Posso te dizer o porquê? Pode. Na verdade, o diretor, o John Borman, ele queria colocar o filme para apenas 6 anos no futuro, temendo uma possível escalada do poderio nuclear. Ele queria botar o filme ambientado como o terrível futuro de 1980. Mas aí o pessoal falou, não, joga um pouquinho mais pra frente, que mesmo no pior cenário, o mundo não vai ficar assim. Não, mas apesar do que, há de se concordar que a década de 80 é bem parecida com o futuro distópico de Zardóis. Ah, sim, com certeza. Mas nem nos penteados, não fala sério. Não, sim. Como não, você quer prova disso? Por favor, pensador louco, sua opinião a respeito das quatro raças provenientes de Zardóis. Quem são os quatro, Eternos? Não, cinco. Cinco raças. Nós temos os Eternos, que são os hipsters. Nós temos os apáticos, que são os indies. Os renegados, que são um bando de velho babão, que são os roqueiros, que se recusam a admitir que o rock morreu. Nós temos os apáticos, que são os indies. Os apáticos você falou duas vezes, desculpa, animal. Você falou cinco raças, por que você quer os apáticos não, duas desculpa, vezes, né? Eu falei mesmo. Eu acho que ele tá fazendo parte dos apáticos, não, pera aí, inclusive. São os eternos, que são os hipsters, os apáticos, que são os indies, os renegados, que são os velhos roqueiros, os brutais, que são os funkeiros. E só, não, porque não tem mais nenhuma. Não, tem aqueles, os brutais são os exterminadores. E tem os brutos, que são os exterminados. Ah. Que é a quinta, que esse é, obviamente, a galera do pagode, né? Não tem o que... Ah, ok. Apesar que eles estão arrumadinhos demais pra ser pagode. Eu acho que eles seriam mais o sertanejo universitário. Pode ser também. Eu tenho dúvida em discernir os dois hoje em dia. É porque tá todo mundo de terno e roupa social. Eu nunca vi brutos tão bem arrumados, né? Mas tudo bem. Mas aí começa esta película. Segundo a opinião de meu filho, eu vou chamar inclusive meu filho para dar esta opinião. Venha cá, meu filho. Aqui vem a participação de Nerd Master Júnior para dar a opinião a respeito disso. Por favor, meu filho, diga como é o recorte da cabeça de Arthur Frame barra Zardoz no começo do filme. É pra falar, isso é áudio, tá? Não, eu sei. Ele tava fazendo em mímica? Então... É. Não, ele tava balançando a cabeça, afirmando sem falar nada. Fala logo. Ué, mas tipo... O que você falou pra mim quando a gente assistiu? O troço mais mal cortado. É, tá muito mal cortado, tava estranho. Ah, muito obrigado, meu filho. Então pronto. Vocês querem saber então, qual temos... é a definição daquela cabeça flutuante? Desculpa, é Ana Lúcia e HQ-Man, por favor, vê se vocês não concordam comigo. Aquela cabeça flutuante nada mais é que o Nerd Master versão Masterchef, com chapéu de cozinheiro. Vocês veem, tem o bigodinho e a barbicha. Aquela... Calma. Imagina que você acordou de manhã, abriu o grupo do Telegram e vem aquela cabeça dizendo bom dia, grupo. Não é igualzinho. Ah, com certeza. Ah, e é isso mesmo, cara. Concordo. Filho da puta. Olha, pior é que eu fiquei com uma outra imagem na cabeça. Eu fiquei com outra imagem na cabeça. Eu achei que ele era o Hermanoteu. Eu tava esperando a hora que ele ia falar da Micalateia. Bicho, você já sabe que o filme vai ser muito especial quando o cara que faz a narração inicial do filme aparece com um bigode pintado. E uma barbicha pintada também, tá? Ai, meu Deus. Barbicha pintada. Uma barbicha e mal pintada, que é uns 3 ou 4 riscos. Parece uma barbicha do Cebolinha, que é só 3, 4 fios. Entendeu? Mal pintado ainda por cima. Não, eu acho que o cara... Eu tenho a impressão que o ator que fez isso aí, ele teve essa ideia na hora, né? Depois de ter fumado uns e outros também. Ele disse assim, não, meu personagem tá muito simples, tá muito indistinto de todos os outros. Eu vou lá no camarim agora, pegou um Sharp, né? E pintou... O bigode dele e... Pior que eu achei que ele tava até pintado agora... com caneta permanente, cara. Foi. Tem toda a cara. Aquilo ali tem... Nossa senhora, eu não consigo nem definir. Mas, olha, mais falso que isso, só o sangue que aparece depois do tiroteio. Mas o mais impressionante disso é que essa cena não fazia parte dos planos do diretor, do John Borman. O estúdio... exigiu a colocação daquela cena com a cabeça falando aquilo para que o público tivesse um entendimento melhor do filme. não é muito, cara. Tô brincando, não, é sério. Não, era muito óbvio que aquilo ali foi enxertado depois, porque, cara, ninguém tá entendendo o caralho. Não faz ninguém sentido. Tá entendendo o caralho do começo desse filme. Bota alguém explicando, por favor, por que tá acontecendo essa merda. Ah, tem que fazer isso, é. Funcionou tá super bem. Então tá. Vocês querem saber? Eu acho que eles já que estavam querendo puxar o tema, né? Que a brincadeira dos Zardoz refere-se a um determinado livro, e tem essa imagem de uma cabeça flutuante no Sim. livro. Até fiquei pensando, poxa, estão tentando fazer uma boa sacada, mas eles poderiam ter usado o mesmo truque do filme, baseado nesse livro, de uma cabeça meio esfumaçada, sabe? Para remeter a alguma coisa um pouco mais misteriosa. Aquela cabecinha batendo de um lado pro outro como se fosse uma pecinha de telejogo. Cara! Ouvinte, se por acaso você nunca viu Zardoz na tua vida, em primeiro lugar, toma vergonha na porra da tua cara, tá? É só a primeira coisa que eu falo, tá? Mas Zardoz, que segundo o Matheus, inclusive, tem o melhor logotipo barra logomarca de todo o cinema mundial, e eu concordo com ele... que o título do Zardoz Sim. é lindo, cara, é uma coisa realmente maravilhosa, é uma cabeça gigante, pensa numa estátua grega, tá? Tipo Zeus, ou Poseidon, ou qualquer outra porra dessas, tá? A sua cabeça. O Odin desenhado pelo Jack Kirby. O Odin Kirby. Desenhado pelo Jack Kirby, só que com os dois olhos, né? Porque não... Tudo bem. Isso. Aí tá essa cabeçona gigante de pedra, voando pelo céu. Sim, é uma cabeça de pedra gigante voadora. E aí as pessoas se endeusam, porque em 2283 o mundo foi pra casa do caralho, tá todo mundo na merda, só existem essas 4 raças que a gente falou, né? Dos imortais, dos renegados, dos apáticos e dos brutos. Brutos barra brutais, porque basicamente é tudo igual. Bruto e brutal é tudo a mesma merda, um fica matando os outros. Mas tudo bem, foda-se. Pros hipsters, bruto e brutal é tudo a mesma merda. Aí essa cabeçona desce numa vila, desce num povoado, vamos assim dizer, numa trupe. E é, num lixão. Não, num lixão. Aí, monte de nego a cavalo, de cinta liga vermelha e bota de couro preta, com máscaras de papel machê feitas com a cara dos Ardóis e mal pintadas de vermelho, sendo que os Ardóis é uma cabeça de pedra, então tá na cor de pedra mesmo, tudo bem. Endeusam, né? Essa mancha. Oh, louvem Ardóis, Ardóis, o grande, viva Ardóis! Aí a cabeça pousa e começa. Eu sou os Ardóis, Ardóis fala a vocês. Aí tá aí e fala, caralho, grande banda. Aí começa o festival de loucura, que ele começa com a arma é boa, o pênis é ruim, e começa a cuspir, espingarda, metralhadora, as munições, peguem as armas e matem os impuros que estão proliferando pelo mundo inteiro. Ou seja, puta que pariu. Peguem, recebam a dádiva da arma. Cara. Então, pegue o bombo agora! Uma coisa que eu queria dizer é, Ardóis pode ser mal visto por causa de sua suposta estranheza, mas é um filme tão atual que, se você for ver esse diálogo inicial da cabeçona lá, da chapeleta de pedra falando, quando ele fala assim, a arma é boa, o pênis é ruim, se pega um incel e assiste isso, o que vai ter de incel assistindo, adorando e venerando os Ardóis hoje em dia? Puta que pariu! Ai, cara... Bota-se na cabeça de terraplanistas, fodeu, né? Ai, cara. Mas aí, papo vai, papo vem. A cabeça cospe a porrada de armas pra dar pros exterminadores, que são os caras de cinta liga vermelha e máscara de papel machê. Eles vão atrás dos outros todos, vão sair matando. É um festival, cara, eu nunca vi armas tão eficientes quanto as armas desses exterminadores. Porque basta um tiro e o cara morre. Ué, mas geralmente é assim, basta um tiro pra morrer. Mateus, eu vi numa cena o cara, dois morrer num tiro só. Aí, sabe o que é que os exterminadores, eles não treinaram. Com certeza não. Não, com Unidos. Certeza não. Exterminadores, né? Fora do BOP, cara. Tá pensando o quê? Parada ali é passou, sério. Passou, fatiou. Não. Né? Sabe o que eu tô achando que o lance é a roupinha deles? Mas essa isso. Roupinha, assim, toda fresca, deve melhorar a pontaria. Mas isso faz sentido dentro do filme, já dando spoiler, né? Num filme que faz pouco sentido, mas faz sentido. Bate na boca. É, de uma forma. Nessa tuas palavras. Mas já dando spoiler, né? É que os exterminadores, eles foram criados pelo Arthur Frame, né? Que é os Ardóis. Para serem os seres humanos perfeitos. Então eles são mais inteligentes, mais fortes e mais aptos que todo mundo, inclusive os imortais. Exatamente. Sim, até porque os brutos não conseguem usar as armas. Eles são burros demais até para isso. Eles são burros, ok. Eu concordo com vocês que eles são burros, mas você há de convir que eles são muito bem vestidos. Sim, galera de terninho e tal. Cara, é tão surreal. Peraí, deixa eu falar mais uma. É tão surreal essas cenas do tiroteio. A porcaria das armas. Sim. É tudo festim. Óbvio, né? Que é tudo porra de bala de festim. Mas é tão mal coreografado o caralho dessa jota que eu vi, cara. Eu tive que voltar e assistir mais duas vezes pra eu ter certeza que eu não tava vendo merda. Eu vi numa cena um cara cair antes do outro disparar. O cara caiu morto e só depois é que o exterminador foi lá e atirou nele. Porra, oi, tá bom, não é? Não, o cara teve um ataque cardíaco. Ele morreu de susto. Ele morreu de susto, exatamente. Poxa. Isso é espingarda ou Death Note, mas, porra? Eu, se eu estivesse nesse filme, eu também ia morrer de susto. Ah, tá bom. Eu só queria falar, né, Demarcio, assim, que tem várias histórias engraçadas, assim, pitorescas ao redor desse filme, mas não quanto ao filme em si, quanto ao Sean Connery nesse filme. Ah, o Sean Connery, ele era um ator que ele tinha uma mania muito malvada, assim, de mexer demais no filme que não devia, assim, de meter o bedelho demais, assim. Uh-huh. Dizem, inclusive, que em Liga Extraordinária ele mexeu em, tipo, 80%. Né? Liga Extraordinária mandou um abraço, mas, né? Então, o Sean Connery participou desse filme porque o diretor, originalmente, ele queria o cara lá do... Ô, rapaz, me fugiu o nome. O cara lá do Amargo Pesadelo, que depois fez o... John Boy? Não. O do Bigode. Ô, rapaz. O Charles Bronson? Tá na ponta da língua, agora não lembro. Bom, tanto... Não, o Charles Bronson não tá nesse filme. Aquele que faz o Agarra-me Se Puderes, que depois fez Bug Nights. Burt Reynolds. Obrigado. Burt Reynolds. Ele queria o Burt Reynolds no papel do Sean Connery. Só que o Burt Reynolds, na época, estava doente e não pôde filmar. Agora, o Sean Connery... Foi a desculpa que ele deu, né? Sim, claro. O Sean Connery estava com uma maré de azar muito grande. Ninguém queria contratá-lo. Ah, sabia! Tava com dívida. Isso, ninguém queria contratar o Sean Connery depois que ele gravou Os Diamantes São Eternos, do James Bond, justamente por ele ser um cara meio ruim de se trabalhar e tudo mais. Então ele aceitou um salário reduzido, na verdade foi um quinto do orçamento do filme. Ele ganhou 200 mil libras para participar, só que ele para deixar a marca dele, entre outras que eu vou citar depois, ele exigiu que tivesse um ganchinho com os filmes dele do James Bond. Então nessa cena que ele dá as armas, a cabeça cospe as armas, todo mundo começa a atirar para cima antes do massacre e tudo mais, o Sean Connery vai, ele vira pra tela e dá um tiro na gente, que é a audiência. Porque nos filmes do James Bond, quando abre, ele tem a cena dele passando no fundo de um cano, ele vira e atira. Mas ali é num inimigo. Ele fez a questão de atirar na nossa cara pra iniciar o filme. É. Aí papo vai, papo vem. Que foi o que o filme... Que é o que o filme faz o resto dos seus 1 minuto e 30. Né? Não, a única 30, coisa, né, que esse filme faz é atirar na tua cara todo tipo de coisa na tua cara, com certeza, né? E olha que nem é um filme 3D, tá? É só metaforicamente que ele atira. Mas aí papo vai, papo vem. Nerd Master, desculpe, eu preciso fazer só um comentário, que senão eu vou acabar esquecendo. Pelo que andei pesquisando... Os trajes do filme foram desenhados pela esposa do John Norman. Eu não sei se era uma questão de contenção de despesa mesmo, ele quis agradar a mulher, aí ela nos presenteou com essas... Você pega duas bandoleiras de cartuchos de escopeta, coisa que eu não entendi... Vermelhas. Por que ele estava usando cartuchos de escopeta se ele estava usando uma pistola, mas tudo bem, não importa. Mas pensa num cara com duas bandoleiras cruzadas no peito e uma fralda vermelha, tá? De pano, fralda de pano, afinal de contas ele é ecologicamente correto, e duas botas de couro até acima do joelho. Isso é o figurino do Sean Connery nesse filme. Na verdade era um misto entre um sarong e uma sunga de banho, assim, né? Uma sunguinha indiana. A sunga seria menos. Mas aí somos apresentados ao Zed, que é o Sean Connery, dando um tiro na nossa cara logo no começo do filme. E o objetivo dele, com os Zardoz baixado, é entrar nos Zardoz para descobrir como é que funciona o Deus, né? Que ele quer conhecer Deus, ele quer conhecer o seu Criador. Oh, né? Meu Deus do céu. E aí, ele tá lá dentro... Zardoz, ele desce a terra não só para dizer que a arma é boa, o pênis é ruim, mas também para recolher grãos de colheita que os exterminadores fazem os brutos cultivar para eles, né? Aí ele recolheu os grãos, e aí quando a nave, ou a cabeçona, a chapeleta, segundo o pensador, decola, você vê um monte de grãos, e de repente desse monte de grãos surge uma pistola, né? Coisa bem, bem ereta, bem para cima, fálica, né? Não, se tem uma coisa que... Não. Surge não. Não, ela, se tem uma brota. Coisa que tem neste filme, mais do que qualquer outra, é símbolos fálicos, tá, gente? Vocês não perdem por esperar, ouvintes. Calma, que os símbolos fálicos abundam neste filme, tá? Mas aí a pistola brota dos grãos, seguida depois da cabeçorra de Sean Connery e sua bela bigoda. Que havemos de admitir que ele está com uma bela bigoda, né? O próprio Burt... Bem não, o próprio Burt Reynolds seria invejado com tamanha bigoda, né? E eu diria, inclusive, que é uma bigoda à la César Romero, quase. Tá? Sim. Então, aí ele está saindo dos grãos, começa a percorrer... Pensador... Descreva o interior, senhor, da cabeça de Zardoz. Bom, como a maioria dos deuses, fictícios ou não, aí depende da crença de cada um, a cabeça de Deus, no caso, é completamente oca. Não tem nada aqui dentro. Mas nós vemos, assim, os acúmulos de grãos, alguns crânios jogados aqui e acolá para dar aquele efeito dramático e... algumas pessoas plastificadas na parede, que, nas paredes, que a gente depois vai descobrir quem, gente, são. Gente, pessoas... são o conceito. Gente, o pessoal estava no ziplock, é essa, gente. Essa é isso. Descrição exata. São pessoas dentro de sacos ziplock a vácuo. A vácuo, tá? E aí, como todo bom filme trash, começa a visão de peitinhos, né? Porque, obviamente, que o Sean Connery chega perto, claro, de um saco com uma mulher e tá lá, em toda a sua beleza, num saco ziplock lacrado a vácuo, uma garota de peito de fora, como todo mundo que tá ali naquela nave, né? Então tá... Aí... tá lá, o Sean Connery olha pra aquilo, depois olha pra si mesmo e fala: não, os meus são melhores e são peludinhos. E não podemos deixar de mencionar a bela trança que está na cabeça de Sean Connery, que é uma trança realmente pra fazer mestre Shaolin sentir inveja, tá? É digna, de fato. Não, se tem uma... Não. Se tem uma palavra que descreve muito bem esse filme, é dignidade. Ele é muito digno, é muito digno. Mas aí o Sean Connery está vasculhando a cabeça oca de Zardoz e de repente, não mais que de repente, ele volta para a boca, né? Ele volta para o começo, para a entrada da cabeça e ele encontra ninguém mais, ninguém menos do que Arthur Frame. Aquela cabeça flutuante que estava explicando o começo do filme pra gente. E num ato... ou seja, o Nerdmaster. Num ato de completa e total instinto de sobrevivência, o que que um exterminador faz quando encontra uma pessoa? Vai lá e dá um tiro nele, obviamente. Extermina. É óbvio, né? É evidente. Só que dessa vez o tiro não foi tão eficaz assim. Não foi. Porque pegou no ombro, né? Pegou no ombro do cara e ele olha: ah, você atirou em mim! Ah, está doendo! Sim, é nesse nível de interpretação, tá? Ah, está doendo! E eu ia te ensinar tanta coisa! Vou desmaiar! Ah, Zed, eu... Não, eu não vou desmaiar, eu vou sair flutuando, né? Feito pluma. Feito uma pipa, né? Vou virar purpurina. O Arthur Flynn, neste nível de interpretação, o Dr. Francisco, né, ele cai da boca de Zardoz e encontra sua morte. Oh, até pelo menos por enquanto. Não, o pior é que ele sai da boca daquela cabeça gigante, né? E ele sai mesmo com os movimentos de braço. É uma borboleta. voar, subir, eu te juro, se nessa cena... E depois cair... Se nessa cena tivessem colocado Raimundo Fagner com... Pavão, cara, eu pensei a mesma coisa! Eu pensei exatamente a mesma coisa! Pavão misterioso, pássaro formoso... Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Mas se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Aí seguindo, a cabeça de Zardoz começa a perder o controle, porque afinal de contas quem tava dirigindo essa merda era o Arthur, e o Arthur morreu, então a cabeça começou a viajar erraticamente pela porra do céu, e de repente ela cai. Que na verdade, isso aí é mais um indício do filme. Esse filme tem muitas imagens, muito imagética escondida, assim. Esse negócio da cabeça sair à deriva sem saber pra onde vai, na verdade, é o diretor dizendo como a nossa cabeça, enquanto audiência, vai ficar no resto do filme. Não, eu sempre achei que fosse o diretor mostrando como estava a cabeça dele enquanto ele filmava essas porra. Falando, é aquela erva do condado, meu. Sim. A erva do condado ficou na cabeça dele. Deixa eu. Que eu não achei que a cabeça tava assim tão errática, né? Porque deixa... ela fez um pouso relativamente. Não, ela pôs encaixadinha. Ela pôs encaixadinha ali no vilarejo. Né? Deixa eu falar pra vocês. Quando eu assisti esse filme a primeira vez, história real. Eu assisti isso naquela sessão da TNT há muitos anos atrás. Olha, que passava de madrugada, passava um filme bem trash, bem bizarro, né, e tal. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu estava com muito sono e eu dei umas dormidas, né, durante o filme, e acordava e dormia de novo, né. Eu juro, cara, eu achei que eu estava sonhando esse filme. Mas esse filme é bem onírico mesmo, né? Quando eu vi esse filme pela segunda vez, é que eu vi que não era brincadeira, que não era sonho meu, o filme existia mesmo. Não eram terrores noturnos, né? Você não estava paralisado, o filme é assim mesmo. Aí o Sean Connery tá lá na cabeça de Zardoz, que obviamente perde o controle, porque quem estava dirigindo aquela merda era o Arthur. E como o Arthur caiu, então a cabeça começou a perder o controle e começou a cair vertiginosamente, pra sorte dele... caiu exatamente onde ela devia cair, que era no Vortex 4, que é nada mais nada menos que o lugar de onde saiu essa porra dessa cabeça. Numa vila, tipo a vilazinha italiana, tipo a vinícola, só que com um plástico bolha pra tudo quanto é lado, e o cara começa a ser interceptado, vamos assim dizer, pelos hipsters, não, né? Antes disso, ele vai vasculhar pelo lugar vazio, porque tudo pra ele é diferente, tudo pra ele é novo. Pelo que a gente sabe, ele nunca tinha visto um lugar limpo na vida, que, aliás, de curiosidade, fica aí a vila, a casa de estilo colonial que o Nerdmaster citou pra vocês, é, na verdade, a moradia do próprio diretor, que pra não gastar muito com orçamento, ele botou na casa dele pra acontecer. E é muito legal, porque ele cai nesse lugar, ele começa, não tem ninguém ali aparentemente, ele sai vasculhando tudo, vê as plantas nos sacos plásticos e tal. Ele entra num quarto cheio de memorabilia do passado, onde está escrito na parede: neste quarto secreto, do nosso passado destruído, eu vejo o que pode ser nosso futuro. E ele encontra basicamente o anel de cristal, que eu batizei durante o filme de Alexa, ou a mulher do Google, como vocês quiserem, porque ele fala e ela dá a resposta. E é aí que ele... assistente pessoal, cara. Sim, né? Assistente pessoal, cara, com certeza. Com holografia. Sim. Aliás, um efeito muito bem feito pra época, inclusive. Tá. É, verdade. Quero dizer que não tem nada assim, ele foi visionário a pensar no assistente pessoal. Essa coisa das imagens também. Então, é tão. Tá, é... Entre pontos e negativos e positivos, eu botei um aqui no positivo. Muito bom. Pra ficar 0-0. Não, é tão verdadeiro que esse negócio é um assistente pessoal que a primeira coisa que ele mostra é uma lista de compra. Isso. Exatamente. Verdade. Aí o Sean Connery fala, meat, que é a primeiras palavras do cara no filme. Meat, food, comida, quer comer. Cara, esse filme, a gente tem que começar a falar pelo seguinte, é uma obra, não, é um tesouro da cinematografia mundial. Mas é tão louco, cara, é tão viajado na maionese, porque não se, não, o personagem do Sean Connery começa como um babuíno balbuciando, né? Ele fala... Aí depois... Food, meat... Daqui a pouco ele tá declamando Shakespeare. Pois é, mas na verdade o que que acontece? Esse filme é muito metafórico, como o John Borman foi em muitas obras dele, mas ele é bem conciso nisso. Se você olhar... O Sean Connery representa tanto o sexo e a libido, sabe, a vontade imediata, food, sex, meat, quanto o cérebro representa a distância do corpo, o intelectualismo, a abnegação do físico, das coisas carnais em prol das mentais e tudo mais. E basicamente é o que eu falei lá no início, é uma luta de classes entre o sexo e o intelecto. Tem exatamente uma cena... Tem exatamente uma cena quase lá no final do filme, né? Depois que o... Que quando tá acontecendo o caos todo no Vortex 4, né? Onde o Sean Connery diz uma frase que exemplifica tudo isso que o pensador tá falando, cara. Não sei se eu falo agora ou se eu deixo mais pra depois. Vai lá. Assim, esse filme é tão zoado, meu. Não tem ordem nenhuma. Manda ver. Né? Quando ele descobre o segredo do tabernáculo, né? Que o tabernáculo é a máquina milagrosa que permite que os Eternos vivam para sempre, né? E ele destrói o tabernáculo. E os Eternos querem morrer porque eles não aguentam mais essa vida de chatice de viver para sempre, né? Uhum. Aquela lá que é a líder, né? A líder dos Eternos, né? Ela pede, pelo amor de Deus, atire em mim, né? Acabe com isso, né? Minha vital. E aí ele levanta a arma para atirar nela, e aí ele diz assim: esse não sou mais eu, né? E se recusa a dar o tiro. Sim, porque ele se aproxima do intelecto à medida que o filme avança, tanto que ele fica inteligente por uma aula tátil corporal muito interessante, muito louca. E a Consuela. Vivida pela maravilhosa e eterna Charlotte Rampling. Nenhum filme com a Charlotte Rampling pode ser considerado ruim. Ela é apenas um intelecto e ela se aproxima do sexo. Ela tem nojo do que o Zed é. E assim como ele deseja ela pelo desejo bruto, sem pensar. E ela e o abnega pela abnegação ao físico, sem parar para pensar que talvez ela queira. E os dois evoluem frente ao filme quando eles fazem o meio termo entre ambos. Sim. Uma coisa que é bom salientar é que os imortais são imortais, sim, mas eles são imortais por procriação, por clonagem. Uhum. Tanto que depois, quando descobrem mais pro meio do filme que o Arthur morreu por culpa do Zed, olham lá no tabernáculo e veem que tá lá um bebê recém-nascido que é o Arthur. Quer dizer, o Arthur vai voltar depois... Mais pro final do filme. Exato. Na verdade, era uma fofolete pelada ali de plástico, porque eles não tinham orçamento pra fazer um bebê. Uma bonequinha de bebê. Era um bonequinho de bebê, daquele gaba de baby, né? Aquele bebê repolhinho. Bebê repolhinho, exatamente. Nessa hora eles colocam o plástico bem dobradinho, assim, sabe? Pra distorcer a imagem. Isso. E garantir o defeito especial. Mas aí, Sean Connery Zed, né, é capturado pela galera daí dos imortais e começa a estudar, né, porque, porra, um bruto entrou no Vortex, isso nunca aconteceu antes, ai, meu Deus, o que é que vamos fazer? E a Consuelo toda hora, mata esse filho da puta logo de uma vez, vou acabar com isso, né? Não, Bolsonaro, digo, não, Consuela, que é a meia cientista do grupo, né? Não, Bolsonaro, desculpa, falha minha. Não, Consuela, não matemos esta criatura, ele não nos fará mal, mas precisamos ver as suas lembranças e poder distinguir por que ele entrou e como podemos aprender mais com ele. Aí, tá bom, aí começa a amizade entre amigo, né, friend, que é tipo friend, o conselheiro dali do grupo, né, o conselheiro sentimental, matrimonial dali do grupo, que começa a levar Zed pra cima e pra baixo, pra espadaria onde eles fazem pão verde. E eu vou te contar um negócio, que pãozinho filha da puta de feio do caralho. Ele de já é feito, por isso que o filme é assim. Já é feito mofado. Ele já é feito mofado. Pão mofado. Né? Pão mofado. Pão... Também não é à toa que o povo tá querendo morrer, né? Eu também, se só comesse na minha vida pão mofado e agora, água suja... Assim, eu vou discordar de ti um pouco, Nerdmaster, porque o amigo, ele não é conselheiro de porra nenhuma. Ele é o pilha errada da comunidade. o amigo... Não, Matheus, peraí. Um pilha errada dá conselhos. Eu não disse que ele era um bom conselheiro. Eu disse que ele era um conselheiro. Tu saca... Ó, e tu vai lembrar disso. Tu saca... O Mephisto na saga do infinito? Sim, exatamente. Então, ele é um conselheiro. Ninguém falou que ele dava bons conselhos. Eu só disse que ele era um conselheiro. Pilha errada? Pra caralho! Mas eu não disse que ele não era um bom conselheiro. Eu só disse que ele era conselheiro. Tá legal? Beleza? Eu acho legal, rapidinho, Nerdmaster, eu acho legal a gente falar que, até para o pessoal entender, que a primeira atitude que o Zed tem quando ele encontra a May é de, assim como ele é, como eu falei, a libido, sexo puro, a vontade bruta, assim, é meter um tirombaço na cara dela, mas ele se nota impotente, né? Eles têm o poder do olhar, assim, que consegue barrar qualquer tentativa de violência ou qualquer outra tentativa de qualquer coisa que ele possa ter. Então ele é, apesar de ele andar com aquele trabucão na mão, ele é impotente de fazer qualquer mal aos imortais. Pelo menos no começo. É, sim. Esse pão verde acabou de me dar uma luz, eu fui até consultar só pra ver se eu não tava ficando doida. Eu acho que eu já cheguei a uma conclusão a respeito desse filme. Explica tudo! Porra, manda ver. É pão aquilo de maconha. Não é... Não, é maconha, não. É Bolonha. É centeio, eles estão com o esporão do centeio, que é base para fazer LSD. Olha aí, isso tá explica bom. Tudo. É por isso que o pão é verde. Muito bom. Tá bom, ok. Muito bem. Aí, papo vai, papo vem, amigo, friend, começa a levar Zed para lá e para cá, começa a apresentar Zed às outras tribos que tem dentro do Vortex, que são os apáticos... E os renegados. Ah, os apáticos. Os apáticos são imortais que perderam o dom do pensamento e são literalmente débeis mentais andando, passeando pra lá e pra cá sem, com aquele olhar vago. Tipo autista. Eles não perderam, o dom do pensamento. Isso tá intacto nele. Eles perderam o desejo de viver. Eles são entediados ao infinito. Assim, eles têm todo aquela intelectualidade neles e eles não têm o que fazer com aquilo, que ele mesmo diz que é uma doença que estava se espalhando entre os imortais. Né? Imagine Sim. você viver para sempre e não ter mais o que fazer da sua vida, e aí tudo perde a graça, até comer perde a graça, e aí você fica lá parado que nem um idiota, e aí vem um tal do amigo e vem te zoar toda hora, jogando pão na sua cara. Porque, afinal de contas, ele é o amigo. Não é? O amigo da onça. Puta amigo. Imagina se o nome dele fosse inimigo, né? Não, ele é o amigo da onça. Agora, essa cena dos apáticos tem uma das cenas que eu mais gosto nesse filme, que é quando o Sean Connery, tomado pela libido, né, tenta estuprar uma apática, né? E quando ele vê que a apática não quer nada com ele, ela não reage a absolutamente nada do que ele faz... Ele pega a pobre atriz, a pobre menina, que eu não sei como ela sobreviveu a isso, e encaçapa ela num monte de feno com uma violência, cara, que a mulher voa uns 4, 5 metros de distância. Sim. Mas será que aquilo ali não era boneco? Não era. Ele realmente jogou, a mulher era muito magrinha. Mas eu queria falar sobre essa cena, porque tem uma curiosidade quanto à produção do filme contida basicamente nessa cena. É, pelo personagem do Sean Connery ser como ele é, o cara que quer matar todo mundo, fuder todo mundo, extravasar, ele é o desejo puro e incontido da libido, como a gente está falando. É, e como ele, o Sean Connery, gostava muito de se vender nos filmes como símbolo sexual, afinal de contas, a gente não pode esquecer que ele começou a carreira artística dele sendo modelo de anúncio de cueca, e sim, isso é verdade. É, ele tinha uma cláusula no contrato para ele aceitar participar do filme, em que toda cena de assédio e ou sexo que ele tivesse com qualquer uma das atrizes, ele tinha que estender para ficar maior, porque ele achava que isso ajudava a vendê-lo mais para as audiências como símbolo sexual. O negócio é, muitas das atrizes com as quais ele contracenou ou encostou de forma ideia errada nesse filme, começaram a reclamar com a produção e com o diretor que ele estava levando isso um pouco a sério demais, e o diretor chamou ele na encolha e falou, pô, irmão, aí tá ficando babaca. Mas a cláusula... Não, ele falou com aquele jeito, mas a cláusula aqui do contrato diz que eu tenho que fazer isso. Não, cara, mas pega leve, não sei o quê. Por outro lado, agora vem... Aí você veja Sean Connery com aquele sotaque, I shave my ass. Agora, olha só que interessante. Por outro lado, nós temos a Charlotte Rampling, que faz a Consuela. E a Charlotte Rampling, ela depois admitiu nas entrevistas que ela tinha um tesão incontido gigante pelo Sean Connery, que ela era tipo apaixonite, o crush dela. E que quando ela leu no roteiro que em algum ponto do filme eles iam insinuar uma cena de sexo, que ela ficou muito desejosa de fazer aquilo, porque ela ia meio que realizar uma fantasia. Ela queria dar um rango no Sean Connery ali de qualquer maneira. Mas entre a cena dela e todas as outras, rolou essa conversa com o diretor, e então ele aceitou em fazer as coisas mais rápido e encostar o mínimo necessário nas atrizes. Então, quando chegou na cena de sexo dela, o negócio foi tipo, blá, blá, blá, rapidinho, e acabou, e ela ficou decepcionadérrima. Ela esperava muito mais. essa história é muito engraçada. Mas aí, depois dessa parte dos apáticos, somos apresentados ao outro lado do espectro autista, né, que são os renegados, também imortais, só que ao invés de serem completamente entediados ao ponto de não querer mais porra nenhuma com a vida, os renegados são o contrário, eles querem a vida ao infinito, né, a décima potência. Eles estão lá, são como se fossem um bando de demônios da Tasmânia dentro de um baile de gala, inclusive vestidos de fraque. Ali da saudade. É interessante perceber que eles também estão no castigo, né? Porque o amigo acaba explicando que quando você começa a cometer falhas, faltas, algo que é considerado criminoso, ilegal, você recebe um castigo. E o castigo é perder X anos de vida. No primeiro momento eu pensei, eles estão te matando, mas na verdade eles estão te deixando velho, com aparência de velho. Sim. Você vai ficando caquético. Ou seja, os renegados nada mais são do que um baile da saudade de malucos senês. São, como se diria, na Feira da Fruta, teu pai e tua mãe vestiram para o baile dos enxutos. Do baile dos enxutos. Não, é a antítese, o puro suco do baile dos enxutos, com certeza. Mas aí, papo vai, papo vem, o Sean Connery é levado pela May pro conselho lá dos imortais, tal e coisa, e começam a ver projeções na tela das memórias do Zed, inclusive por parte da Consuela, né, a nossa querida Bolsonaro, ela vem e começa a querer estudar o Zed, porque a partir do estudo do Zed, ela queria tratar da disfunção erétil que existia entre os imortais. E nós somos brindados... Virou pílula azul. Né? Aí nós somos brindados, durante a explicação da Consuela, com uma animação maravilinda de um pênis flácido se tornando um pênis ereto no meio da nossa cara. A gente fala que o filme fica jogando coisa na cara da gente, então toma na tua cara uma ereção em animação mostrada pela Consuelo, porque afinal de contas eles queriam que o Zed mostrasse para eles como é ter uma ereção, coisa que eles já não estavam tendo há muito tempo por conta das reproduções assexuadas de clonagem que eles estavam tendo. Mas aí, temos que fazer ele ter uma ereção. Legal, fazemos o quê? Bota vídeo de sacanagem para ele ver, né? Beleza, primeiro uma mulher tomando banho, né? Oi. Fala, uns vídeos de sacanagem meio art house, né? Que eles mostraram também. Sim. Né? Sim, sim. Aí, primeiro, uma mulher tomando banho, esfregando o peito na cara da gente. Toma mais imagem na cara da gente aí. Aí, depois, duas mulheres lutando na lama. Eu não sei o que, que esses caras estão achando de sexual nesses vídeos, mas tudo bem. Aí Sean Connery tá lá, já com um pouco mais de inteligência do que estava no começo do filme, né? Aquela cara blasé, olhando pra ela, e aí? Não. Caguei. Não nada não. Sou incel. Não tô vontade de fazer. Já vi coisa nada melhor no Pornhub. Aí ela... já vi coisa melhor no Pornhub, muito melhor, inclusive. Aí, mas por que não tá dando certo? Todo mundo do conselho, mas por que não está acontecendo? Que absurdo! Aí eles param o vídeo. Mas o que está acontecendo com este cara? Aí o Sean Connery, cara, é o momento mais canastra que eu já vi na porra da vida do Sean Connery. Ele olha com aquela cara blasé pro vídeo, aí o vídeo para, ele olha pra Consuela, faz aquela cara de how you doing? Pra Consuela. E aí, de repente, é porque a ereção estava sendo medida por umas barrinhas que ficavam vibrando na tela enquanto estavam mostrando os vídeos, né? Aí quando ele olhou pra Consuela e falou assim, how you doing? Aí a barrinha começou tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. O amigo, chegou, gente, que coisa incrível, Consuelo está conseguindo fazer o Bruto ter uma ereção, aquela risada tipo ele das Meninas Poderosas, né? As meninas super poderosas, ela aí. Cara, foi a cena mais vergonha alheia que eu já vi no cinema na minha vida, cara. Puta que pariu, cara, é muito mal feita essa cena. Puta, né? Caceta, mas papo vai, papo vem. Acho que depois disso é que a Consuela começou a querer a morte do Zed, sim, né? Porque ela já falou, não, ele vai querer me comer. Aí, no melhor estilo Regina Casé, né? Ele falou, você não vai me comer, não! Tô cagando para as tuas imunidades! Vai me comer, não! E comigo sim, não, eu violão. Fiz uma referência... Comigo não, violão! Caguei com seu deputado! Você não vai me comer, não! Aí... começam aquelas cenas de conselho, né? Vamos votar! Quem é que quer que ele morra? Eu quero. Quem é que não quer que ele morra? Eu não quero. Então tá, ninguém vai morrer. Foda-se. Democracia é uma merda por causa disso, né? Fazer o quê? Mas aí, pensador, siga lá o baile. O que aconteceu depois disso? O que acontece é que eles... A Consuelo fica muito irritada que eles não querem. Eles decidem, porque lá entre os imortais eles decidem tudo democraticamente, como diria Marina Silva. Então eles votam e a Consuelo fica tão irritada que ela percebe que o friend, que o amigo, estava meio que manipulando a galera para fazer aquilo acontecer. E ela começa a dizer que a aura dele estava projetando imagens negativas lá entre o pessoal. E eles fazem um negócio que se chama meditação de segundo nível. Teoricamente, para os imortais, substituiria o sono. Eles não dormiam mais. Eles faziam meditação de segundo nível e não precisavam mais de descanso corpóreo como as pessoas tinham normalmente. E aí, eles ficam todos meditando de um jeito muito Hare Krishna, apontando as mãos para o friend e ele falando, eu não quero, vocês não podem me obrigar, não, malditos, não façam isso. Mas, no final, ele é considerado um renegado e decidem que ele vai se juntar à velharada lá, da qual ele estava judiando, a qual ele estava desprezando poucas cenas antes. É, com detalhezinho, que fica toda aquela imposição de mãos ali. Eu achei que era um momento Igreja Universal, sabe? Sai, capeta! Estava tentando... Né? Só que em vez de exorcizar, ele estava, na verdade, tirando os poderes dele, bloqueando os poderes dele, sei lá, com... E o símbolo maior é que o anelzinho assistente social faz, puf, cai de dentro dele. Sim. E ele começa a envelhecer, né? As bochechas dele vão ficando meio moles, assim, ele vai perdendo, assim, um pouco de vida ali mesmo. Não, mas só uma parte do rosto, né? É, incrível. Só uma parte. Ele é só 50%. É tipo duas caras, assim, ele só envelhece um lado, ele ficou meio velho. Existe uma coisa que me deixa... Eu fico pensando se o ator que interpreta ele tem alguma coisa no contrato, dizendo, não, vocês não podem me deixar feio, vocês não podem me deixar velho. Ah, só um pouquinho, tá bom, só um pouquinho, deixar só metade do rosto. Excelente. Uma coisa que me deixa particularmente perturbado em relação ao amigo, né, é porque a primeira vez que eu vi esse filme, cara, eu achava que era o Paul McCartney. Que era tava fazendo esse papel. Parece, né? Parece bastante, é verdade. É, porque o ator parece muito com ele naquela época, dos anos 70. Mas sabe o que me fez lembrar um pouco, não muito, mas assim, uma passada de olho rápido, me fez pensar no Roger Taylor, o baterista do Queen, bem mais... Sim, também parece. Eu vejo o Roger Taylor na cara dele, sim. Pode crer, com certeza. Muito bom. Então tá. Aí, estamos onde? Segue lá, pensador. Estamos na parte já da May começar a fazer experiências mais a fundo no... Isso. No Zed, pois né? Então, a May chama o Zed ali na encolha, ela tem, não apenas a May equipada com um lençol mágico. Aquele lençol mágico é tudo, assim, eu não tenho ideia de quantas cortinas hippies eles tiveram que destruir para fazer aquele lençol mágico. Que tem uma estampa muito esquisita, mas eles se deitam sobre o lençol, a May, obviamente, interessada no cérebro, e o Zed, obviamente, interessado na carne. E ela, porque assim, ficou um ponto fixo a capacidade dele resistir, de dar acesso aos imortais das memórias dele. Então eles querem descobrir o que aconteceu com o Arthur, e apesar deles terem visto os recordes, assim, os registros das últimas memórias do Arthur, que era, obviamente, ele caindo pelo céu, feito pavão misterioso, eles não tinham o registro de como ele chegou ali. E o Zed se recusava a dar isso. Então a May supõe que, seduzindo ele com seu cérebro superpoderoso, que poderia ter acesso a isso. E ela acaba tendo acesso a outras memórias deles. Que ele era um escravagista, que ele forçava os brutos a produzirem a farinha do trigo para alimento, que eles mesmos não consumiam, porque eles, enquanto brutais exterminadores, eles só consumiam a carne, eles não usavam o trigo para nada, o trigo eles mandavam para a cabeça dos Ardóis, que eles numa cidade estavam tocando o rebular, matando a geral, e o Zed acaba dizendo que numa janela ele viu uma pessoa mascarada que ele não tinha visto até então. Então ele tenta atirar nessa pessoa, não consegue, porque a pessoa era muito rápida, aliás o efeito foi medonho, porque... A pessoa tá ali, ele atira, a pessoa se abaixa e um segundo depois aparece o buraco no vidro. Tudo bem, não tem problema, vamos deixar essa passar barato. Mas ele vai... O quê? Você está tá me deixando dizendo... tanta coisa passar não, barato. Pera aí. Hein? Você está me dizendo que nestas cenas tinham defeitos especiais? Sim, com certeza. Eu não ofenderia os defeitos especiais. Mas o que que acontece? Ele segue procurando o tal mascarado misterioso e ele o segue para dentro de uma biblioteca. E ali dentro, o mascarado fica puxando ele por aquele labirinto de livros e mostrando livros para ele ao ponto dele não conseguir matá-lo. E ele descobre que não apenas ele gosta de segurar um livro e ler um livro, mas que ele consegue aprender muito rapidamente a ler. E ele começou a consumir todos os livros que haviam lá dentro. E aí ele bloqueia novamente a memória porque a Consuela chegou bem naquele momento empata foda de tira ele daí que você não tem o que fazer com ele aí, sua desgraçada. Ou melhor, né? Eu sei o que você tá querendo fazer com ele. E quem quer fazer sou eu. Sai daí, mulher. Exato. Mas aí, papo vai, papo vem. Começa a ter... Já estamos chegando agora nos finalmente da porcaria do filme, né? O Zed já tá bem mais esperto, já tá começando, inclusive, a demonstrar poderes psiônicos, né? E ele, cansado desta putaria toda, resolve destruir a porra do tabernáculo, que é o, vamos dizer, o computador central da galera, né? Exato. Nas reviravoltas do destino, a gente acaba... Se Sean Connery de fralda e bandoleira já não era uma visão maravilhosa o suficiente, nós somos brindados com a cena de Sean Connery vestido de noiva. Por favor, descreva a cena de Sean Connery vestido de noiva, dona Ana. Só para situar, né, nessa altura o povo está todo correndo atrás do Zed, porque só no salseiro, só causando confusão. E para ele poder ser levado até a presença do seu amigo, O amigo, né? O pessoal resolveu disfarçar ele de noiva. Quer dizer, uma coisa super discreta, né? Não chama nem um pingo de atenção, ó. Aquele vestido branco com um véu de renda, né? Não é aqueles véus, assim, que você é meio transparente, de tule. Não, é uma renda daquelas bem grossas mesmo, assim, bem trabalhada, que você se pergunta como é que a pessoa tá enxergando para conseguir andar. Mas tudo bem, tá sendo guiado pelos velhinhos, então tá valendo. Aí apresentam ele pro amigo e... Olha aqui a sua noiva. Olha a sua noiva. E tará, deixa eu levantar o véu e... Tá, bigodão na frente. Sua noiva portuguesa, né? Eu falei... Eu juro que eu fiquei pensando... Não, gente, a dívida que o Sean Connery tava nessa época devia ser muito grande. Na verdade, ele aceitar pagar um mico. Na verdade, ele foi meio que forçado por contrato e por executivos de estúdio, não por ser ele estar vestido de noiva, mas porque ele considerava extremamente desonroso ele estar vestido de mulher de maneira geral, assim, que ele achava que prejudicava a imagem dele de sex symbol. Ele foi meio que forçado a isso mesmo. Isso é que eu acho mais engraçado é a porra de um escocês reclamar de botar uma saia. Não é? Tá? Eu acho um absurdo, enfim, a hipocrisia. Tá? De um escocês reclamar de botar uma saia. Tá? Tá bom? Mas eu acho que o problema não foi a saia. Não, o problema não foi a saia. Foi a anágua, que deve ter machucado um pouco a virilha dele. Aí... Sim, porque com o kilt, a tradição demanda que você esteja a comando, né? E ali... Né? Né? As anáguas para comer a comestível devia estar dando uma alergia. E sim, ouvintes, eu conferi, tá? Ele tá de anágua sim, tá? Olha aí. Não adianta dizer que não tá, porque ele tá. Acabamos de descobrir que Nerdmaster é um manjador de anágua do Sean Connery, olha só. Manjo muito, manjo pra caralho. Ah, tá bom. Olha, pelo bem das anáguas, eu vou pensar que ele tava usando só uma 6/7/8. Maravilhoso. Ou fita liga. Maravilhoso. Depois daquela bota de couro com as bandoleiras, filha, o cara não pode reclamar de mais porra nenhuma nessa merda desse filme, tá? Aí, papo vai, papo vem, acaba essa cena maravilhosa e super dentro do roteiro do filme, nessa cena do Sean Connery de noiva, né? E que acrescentou muito a história do roteiro desse filme, essa cena do Sean Connery de noiva. E aí somos brindados com o final do filme em que Sean Connery começa a fazer uma viagem astral no cristal que ele conseguiu roubar do centro lá do Vortex, e ele descobre, batendo papo com a Alexa, né? Tá lá batendo papo com o anel. Alexa, você é o tabernáculo? Não, não sou o tabernáculo. Onde está o tabernáculo? é confidencial, não posso dizer onde está o tabernáculo. Mas o que é o tabernáculo? Também é confidencial, não vou te dizer o que eu quero dizer. O que você pode falar pra mim sobre o tabernáculo, filha da puta? Ah, o tabernáculo, ele é a fonte do conhecimento, ele é a biblioteca contendo todo o conhecimento dos imortais, dos eternos, tal e coisa, e você está com ele na sua mão. Ah, filha da puta, você não falou que você não ia dizer onde é que você estava? Não, eu já falei, você está com ele na mão. Ah, então esse cristalzinho mequetrefe de plástico, tá, de acrílico, aquilo ali não é cristal nem aqui nem na puta que o pariu, aquele pedaço de acrílico vagabundo na minha mão é o tabernáculo. E o que vai acontecer se eu destruir o tabernáculo? O tabernáculo engole seco, né? Eu não queria que você fizesse isso. Por favor, não me destrua. Eu não gosto de ser destruído. Não me mate, não me mate. Que coisa, mate, né? Por favor. Que você não quer ser destruído. Ah, foda-se, já era. Cara, o tabernáculo é o Google, cara. O negócio por trás de todas essas metáforas sexuais, ou intelectuais, ou não, ou baixo orçamento do filme é o seguinte. Tudo começa lá com o Arthur, a cabeça dos Zardoz. Ele tinha percebido que, os imortais eram uma experiência muito errada, que eles estavam morrendo de tédio, que eles não suportavam mais a imortalidade, e principalmente que eles não bimbavam mais, eles não tinham mais desejo, impulso sexual. Na verdade, eles não tinham impulso de nada. A vida deles era desprovida de desejo. Por outro lado, como eles precisavam de trigo e tinha aquele bando de homem neolítico pós-apocalíptico, que eram os brutos, ele criou os Zardoz baseado no mágico de Oz, o Wizard of Oz, Zardoz ali, um anagrama extremamente preguiçoso, canalha. De se fazer canalha. Ele fez o quê? Ele criou os brutais, os exterminadores, para que houvesse tanto que ele fala, a gente não mencionou isso, mas o Zed fala em algum ponto que ele foi escolhido porque o pai e a mãe dele tinham sido escolhidos para tê-lo por causa de genes perfeitos. Então, o Zardoz, o Arthur, na cabeça do Zardoz, escolheu o pai e a mãe para nascer o bebê perfeito, que seria o Sean Connery, para que ele liderasse a revolução que entraria no Vortex e forçaria os imortais a perceberem sua própria incapacidade de sustentar a imortalidade, que o cérebro não é nada sem o sexo, tal como o sexo não é nada sem o cérebro. E o que ele faz é justamente isso, pegar essa luta de classes. A gente não mencionou, mas durante esse tempo o Vortex ele é cercado por um campo de força, o Sean Connery vai lá várias vezes, não consegue atravessar, mas ele começa a sinalizar por um tipo de libras muito estranho, para os cavaleiros que estavam ali, o pessoal dos outros exterminadores, dando sinais que a gente não entende o que é. E, no fim das contas, o que é que acontece? Ele fez tudo aquilo. Ele projetou o Sean Connery, ele o fez ir para aquela biblioteca, o fez ler, o tornou suscetível ao aprendizado para ele ser mais do que apenas libido, e fez por onde ele o matasse, entrasse na cabeça, fosse soterrado naqueles grãos, fosse parar ali para causar nos imortais a disrupção cultural que era necessária para que eles parassem de se autopunhetar sobre a vida eterna e perceberem que eles precisavam uns dos outros. E a única pessoa que realmente se mostrou apta a acolher essa ideia foi justamente a Consuela, porque de passar a confrontação de que ela queria matá-lo de qualquer maneira por não aceitar que ele pudesse trazer essa corrupção para o modo de vida deles, ela passa a perceber que a próxima evolução da espécie seria aquilo. Porque os imortais, o que eles mais queriam? Era morrer, porque eles vivem numa porra de um tédio do caralho. Não aguentam mais. Ela, na verdade, não é a única a ter uma disrupção nesse sentido, porque a May e um outro grupo lá de cientistas, mulheres, sim, né? Só as mulheres. Alguns homens também. O que elas fazem? Né? Elas entregam pro... A May diz assim que ela vai pegar a semente do Zed e em troca está dando conhecimento para que ele tenha acesso a todo o conhecimento que eles têm. Porque é com esse conhecimento também que ele vai estar apto a confrontar de vez o tabernáculo. Sim, sim. Quer dizer, eu fiquei com a impressão, porque saiu a caravana da May, mais adiante, né? Ele com... Ele recebeu o cristal de conhecimento do Zed. Falou, vocês e seus filhos vão poder aprender e continuar tendo acesso ao conhecimento através desse cristal. Vocês vão daqui, vão embora. Eu tive a impressão de que na caravana só tinha mulheres. Não, tinha até alguns homens, tanto que quando tem aquela cena em que ele devolve a vida, entre aspas, devolve o desejo de viver aos apáticos, é quando eles começam a lamber homem, mulher, vira aquela suruba toda, todo mundo se beijando, homem, ah, vira um bacanal ali, mas cara. Mas o que eu penso quanto a May, Ana, é basicamente assim, eu acho que a May estava fazendo isso, a May era uma cientista, e ela estava fazendo aquilo única e exclusivamente pela perpetuação da raça, ia ser uma coisa meio asséptica. Ela queria basicamente colher os genes dele para fertilizar de forma científica, assim, analógica, não, de forma digital, não analógica, e gerar as próximas gerações, porque os Eternos não podiam procriar. O que a mesma jornada... Eu já tô achando, né, eu já achei pelo próprio espírito da sacanagem desse filme, que partiram mesmo para uma colheita de material genético um pouquinho mais pois direta. É. Mas o que acontece é a mesma jornada de descobrimento que o Zed tem em se descobrir intelectual é a que a Consuela tem em se descobrir sexualizada. Porque ela era mais frígida e ele era o mais toca o terror. Então, assim, os dois são os que sofrem o maior contraste para se unirem no final. Eu também achei em algum ponto que a May também seria a escolha, mas é a Charlotte Rampling, né? Não tem o que falar. Né? Charlotte Rampling, maravilhosa, ouvintes aí. Vocês que estão aí esperando o novo Duna, que vai chegar aí no ano que vem, ela faz o papel da Madre Superiora, da Jenny Besserit. É ela que aparece lá no trailer com uma venda na cabeça, colocando o Gom Jabbar no pescoço do Paul Atreides, dizendo que ele vai morrer se não colocar a mão na caixa. Atriz maravilhosa, uma das atrizes favoritas da minha vida. Pô, muito bom. Qualquer filme com ela é foda. Pode crer. E a gente vê que ela já tinha mais... apelo no filme, nos Ardós, na época da filmagem, porque é uma das que menos mostra os sim, peitos. Sim. É uma ceninha só ali, pronto. Se o Vaptivu... Sim, sim, exatamente. Não sei de vocês dois, assim, na boa, eu gosto de cinema estranho, eu gosto do cinema que... Não tô nem dizendo que ele seja mais ou menos inteligente que outros filmes, mas eu gosto de cinema que não usa meios convencionais para contar ideias que sejam extremamente... simples de se perceber, sabe? Ele dá aquela floreada bonita, assim, esquisita mesmo, para no final você dizer, puta que pariu, ele podia ter feito isso tão mais fácil, mas ficou tão mais divertido assim, cara. A gente tá vendo o Sean Connery de sunguinho enfiado no rabo o filme inteiro, cara. Pode crer. Mas assim, eu acho que o Zardoz, eu não acho o Zardoz um filme burro, muito pelo contrário, eu acho que ele é mais inteligente do que é bom pra ele, tá entendendo? Sim, sim. Porque ele... Okay. As ideias do filme são tão ambiciosas que, para a época que ele foi feito, com os recursos que ele tinha para fazer, ele não poderia ter sido feito naquela época. Talvez se ele tivesse sido feito mais hoje em dia, talvez ele tivesse um pouco mais de sucesso. Né? Sucesso que eu digo na apreciação, não tanto na bilheteria. Né? Ok. Mas talvez se ele fosse... ou então se ele fosse adaptado para uma minissérie... Mas é isso que eu acho que é legal, assim, é justamente você abandonar a caretice do cinema convencional e falar, porra, e se a gente fizer isso aqui? E o pessoal fala, puta que pariu, cara, o que, é que você tem na cabeça? Mas parece divertido, vamos fazer. Né? E ele é um filho total, assim, do John Boorman, cara. Sim. Porque ele escreveu, dirigiu e produziu, fez o que ele bem entendeu. E a esposa dele fez os figurinos, conforme a Ana falou. E a esposa fez os figurinos. E foi filmado na casa dele, sim, cara. E assim, olha, as pessoas jamais podem julgar o trabalho do John Boorman baseado apenas em Zardoz, porque ele fez filmes maravilhosos, como Esperança e Glória. Né? Ele fez o que veio antes, né? O Amargo Pesadelo, né? Ele fez filmes que concorreram ao Oscar de melhor filmes e ele recebeu um Oscar da Academia pelo conjunto da obra, né? Exato. Ele é importante. Ele também fez Exorcista 2, né? Que é ainda mais estranho do que Zardoz. Né? O Excalibur não é dele também? Excalibur também é dele, exatamente. Né? Pô, bem lembrado. E você, Ana, o que você achou? Pois olha, Olha, eu dei uma passada de olho numa crítica a respeito do filme, e eu acho que essa crítica fala um pouco da minha sensação geral sobre a experiência de assistir ele. A crítica dizia assim: John Orman, quando ele faz algo maravilhoso, ele é espetacular. Agora, quando ele resolve fazer uma bomba, ela explode em você pra tudo quanto é lado. Não sobra nada pra contar a história. E, sabe, é um tanto estranho, porque também uma entrevista ele disse que queria fazer um filme baseado em truques, em charadas, em segredos. Sinceramente, eu acho que o objetivo dele tá mostrado. Sim. No filme. As sequências não são encadeadas de uma forma tão clara. Tem uns saltos de tempo, tem uns saltos de coisas que acabam às vezes ficando... criando essa sensação de... Pô, o que está acontecendo? O momento mesmo em que ele vai ter o confronto com o tabernáculo... Uhum. Parece que o tempo para do lado de fora, porque ele fica ali um tempão conversando com o tabernáculo e o povo estava tentando invadir o prédio na mesma hora e parou. É. O tempo do lado de fora parou e ele e só tá correndo pra ele. É, porque aquilo é só dentro da mente dele, assim, justamente, o tempo é relativo. Eu acho isso uma das coisas mais legais do filme, que nem lá no início, logo depois daquele tiro que ele dá na tela, já corta e a gente descobre que ele tá dentro da cabeça soterrado de trigo. E a gente só vai conseguir entender o porquê disso lá na puta que pariu de uma hora e meia depois. Não, nesse aspecto, se a intenção do diretor era criar charadas, era não deixar uma história fácil para nós que iríamos assistir, tarefa completada com louvor. Você realmente tem algumas dificuldades, às vezes, para encadear as ideias, porque o filme não é feito para ser encadeado. Então, nesse aspecto, é uma experiência assim, é diferente, te quebra a monotonia dos filmes que são todos amarradinhos, um começo, meio e fim. Eu vou chutar assim, apesar de eu ter achado as experiências diferentes, o estilo de filme é diferente, mas tem o filme Amnésia, sim, sim. Que ele também é feito todo de trás para frente, de frente para trás. Sim. Né? Me deu uma sensação parecida, uma sensação assim de quebra. E, se bem que a Amnésia eu acho que tá costurado de uma maneira que incrivelmente me fazia mais sentido. Aí talvez seja o filme, os Ardós, ele perca pelo fato de que a gente enxerga os defeitos especiais com muita firmeza, né? A gente passou desse 1974 até, vou chutar, até Star Wars, que vai passar o quê? 4 anos mais pra frente, 77. 3 anos pra frente, né? O pulo que você tem de efeitos especiais num filme de 1977 te joga anos-luz à frente. A gente olha para um filme como Os Ardós e já não consegue se convencer. Ah. Né? Aquela cabeça flutuante não convence nada, nada, nada, nada. Mas aí a suspensão de descrença, aquelas bolhas, né? De plástico... É o que eu costumo dizer. Antigamente... Talvez eu acho que isso que falta. Algo no filme, talvez ele tenha algo que não te consegue comprar totalmente essa suspensão de descrença. Ah, eu terminei de... Esse algo filme, é dinheiro. Eu fiquei na minha cabeça lembrando... Né, pode ser... Eu fiquei pensando num filme que é mais antigo, que é Logan's Run, grande filme. Né? Pensei no outro filme que acho que é mais ou menos da mesma época, que é o No Mundo de 2020, o Soylent Green. Maravilhoso! Ótimo. Os dois também têm efeitos especiais que, se você for olhar hoje, estão longe do patamar que a gente está. Mas ainda assim tem climas que acho que são mais convincentes. Sabe o que eu acho que é a grande diferença de Zardoz? É que Zardoz não é um filme surrealista, mas ele usa a estética de cinema surrealista para contar uma história bem linear, por assim dizer. Ele usa muita metáfora, mas ele não usa o subreal ou o suprarreal que você tem que desvendar mil coisas na cabeça para entender, sabe? Eu acho que talvez a estranheza dele seja por causa disso. Porque, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu cresci assistindo aqueles filmes do... Maciste, com o Velo de Ouro, Alibaba e tal, com aqueles monstrinhos do Rei Harryhausen, todos feitos de massinha de modelar. E, porra, não existe nenhum ser humano na face da Terra, naquele tempo ou hoje em dia, que olhasse para aquilo e acreditasse que é real. Todo mundo via que era um bichinho de massinha de modelar. Mas a gente se deixava levar, porque, porra, o que é que importa? O filme é tão divertido que eu não vou ficar parando para pensar. Ele quer que eu acredite que é isso então e vai. Um dos filmes mais legais do Luiz Buñuel, que foi um dos grandes nomes do cinema surrealista, que é o Anjo Exterminador, tem momentos de sonho e realidade intercalados e você não percebe o que é o quê. Tem um momento em que o cara tá dormindo no meio de um monte de gente, ele acorda e ele vê uma mão decepada vindo andando, tipo mãozinha da família Adams, vindo na direção dele. Claro, como eles não tinham orçamento para fazer isso, eles pegaram uma mão de cera e puxaram com uma cordinha de nylon, ela estática. Mas a intenção do filme, você se liga que é o que quer e você, cara, não vou nem prestar atenção nisso, cara. Deixa aí, porque o filme tá tão legal. Eu penso nisso quanto as argosas, por isso que não me incomoda tanto os defeitos, no cinema de maneira geral. Será que, eu tava pensando aqui, será que uma das coisas que não me fizeram comprar o filme, porque lá no fundinho do coração eu sinto que o Sean Connery tava, sei lá, cadastrão. O Sean Connery era cadastrão. Tava com uma certa má vontade. Ele fez isso pelo dinheiro, cara. Eu vou te ser sincero, assim, na boa, assim, não me apedrejem, nem vocês aqui, nem quem quer que esteja aí ouvindo. Mas eu não acho que o Sean Connery era uma boa pessoa e nem um ator tão grandioso assim. Ele sabia muito bem ler textos e ele sabia usar o corpo e não é bem interpretação. Mas ele não era assim um Laurence Olivier exatamente. Ele era um cara assim de boas. É que ele tinha muito carisma, né? Tipo, pra mim assim... Tom Cruise, cara. Ele é o Tom Cruise dos anos 70. Olha aí. Eu não sei se vocês estão vendo aí, mas o Nerdmeister acabou de deixar um recado aqui dizendo, primeiro, oi gente, e depois dizendo, peça desculpas em meu nome aos ouvintes. Então, sob a palavra do Nerdmaster, eu queria dizer para vocês, ouvintes, ele não tá pedindo desculpa não, ele fez de propósito, ele é canalha, safado, ele programou isso desde o início, o cara, ele tá cagando e andando e pronto. Falei. Me cancelem. Eu aqui fazendo o papel da boa Joaninha, vou dizer que logo no começo ele avisou que temia por uma queda. Tá, deve estar com alguma dificuldade técnica. Estamos vivendo no Brasil 2020, gente. Ficar de pé, ficar inteiro nesse mundo, pede muito da gente. Então, não. Por favor, perdoem a ausência aqui do Nerdmaster nesse finzinho. Eu já... Com certeza ele deve voltar no final da edição para deixar Não, ele tá falando aqui pra gente finalizar o episódio. Eu acho que o Nerdmaster fez de propósito, porque do mesmo jeito que o John Burman não soube terminar as Ardóis, ele também não soube terminar esse Paranerd, e aí ele fez um negócio assim totalmente metafórico pra sair fora. Olha aí, olha, isso é muito Nerdmaster. Vou falar a verdade, ele pediu o pinico, falou assim, olha, cansei, vamos fechar esta bodega, o último que sair apaga a luz do aeroporto ou do computador, a sua escolha. Bom, mas pra não deixar os ouvintes a esmo, assim, já que a gente não falou de como termina, para resumir, Zed destrói o tabernáculo, os imortais estão finalmente livres porque eles mais queriam, que era para morrer. Nesse momento, como o H.K. Mann falou, a Avalon, que é quase a sublíder lá do talvez a maior voz entre os imortais, pede para ser morta. O Sean Connery, o Zed, não consegue mais porque ele já evoluiu àquele ponto. Mas quando tá todo mundo decepcionado, chama o exército lá dos exterminadores, chega o exército dos exterminadores, que ele tinha chamado via mímica, e baixa o tiro em todo mundo. Todo mundo pedindo pra morrer, ele, porra, é isso que a gente queria, vamos matar geral. E ele pega a Consuela pela mão, eles vão pra dentro da cabeça destroçada de Zardoz, e ali sim eles fazem aquele amorzinho gostoso e procriativo. Né? E aí o... Por favor, nos descreva essa sequência final, porque eu fiquei com uma sensação de por quê, meu Deus, por quê? Pra fechar com chave de ouro. Basicamente, a cena final é intercalando uma cena de sexo entre o Zed e a Consuelo e a matança dos outros. Uma curtíssima sequência. E durante a matança mesmo, pra você ver como o tempo é relativo nesse lugar, ela ao mesmo tempo já engravidou. Ela tem o bebê ali dentro da caverna, porque a parada nos imortais é assim, é vapt-vult, bateu, levou. E com todo mundo morto lá, todos os imortais mortos e felizes de terem morrido, os dois se sentam com roupas novas. Eu não tenho ideia de onde eles tiraram roupas novas, que não tinha nada naquela cabeça. Pensei a mesma coisa. Da onde veio essa roupa? E entre eles está o bebê, e eles vão envelhecendo. À medida que o bebê vai crescendo, se tornando um menino, depois um jovem, depois um adulto, eles vão envelhecendo até o ponto em que ele, com um olhar, se despede dos pais, vai para o mundo. Ele é o bebê perfeito, ele é a junção perfeita entre libido, entre sexo e intelecto, e os dois viram esqueletinhos e... defim. Literalmente, eles viram esqueletos cabeludos, cara, e aí eles somem. Eu jamais serei um esqueleto cabeludo. E deixam para trás, né? E deixam para trás uma parede com pinturas rupestres. Sim. E uma pistola encravada na... Encrustada na parede. Exatamente. A pistola Webley, né? Que é muito característica, né, desse filme. Né, sim, sim. Que é um instrumento de morte do Sean Connery. Né, e ela é super característica, essa pistola. Se você vê essa pistola e você assistir os Zardoz, você vai saber que um está ligado ao outro, automaticamente. Exatamente. Eu vou até falar um último detalhe aí, visual. Como o filho... sem nome dos Zardoz da Consuelo, é realmente uma junção entre os dois, né? Que ele está sem camisa, né? Peito aberto como o pai, mas com uma calça toda bonitinha, arrumada, né? Parecendo o mesmo tecido, a mesma cor do tecido da roupa. Sim. Dos pais. Vamos dizer assim, ele está civilizado da cintura para baixo. Não, ele é a junção dos dois, ele é um intelecto E o sexo numa pessoa só. Até o próprio... Agora, eu queria saber o cinto dele, aquela fivela lá de leão. Da onde que aquilo saiu? Fala Tava sério. Largado ali no figurino, o pessoal não sabia onde colocar. Mas eu achei interessante nesse final que o personagem do Sean Connery, que tá o filme inteiro usando vermelho, né, a cor do sangue, a cor da vontade, do sexo e tudo mais, ele termina usando verde, né, uma cor assim bem tranquilinha. Ele vira um hippie natureba no final, calmo. Ele acalmou os anseios dele e ela atiçou o fogo que ela tinha reprimido e tal. E no final, possivelmente, o filho, que podia ser chamado de Zardelo, Zedelo. Zardelo. Ele acaba se tornando talvez o messias de uma nova geração, né? O ser humano perfeito, perfeito mesmo. Agora com todos os imortais mortos, carregando a semente daquilo para o mundo, né? Não, e eles terminam os dois vestidinhos de verde, né, que é a cor da Irlanda. Sim. Que é onde a locação de boa parte das cenas externas do filme. Ah, tá fazendo sentido. Os dois terminam a vida como dois leprecauns. Justo, muito justo. Muito bom. Super. Mas aí, a HQ Man, você que grava, vocês dois que gravam há mais tempo que eu com o Nerdmaster, como é que finaliza isso? Querem fazer o papel de hosts aí? Mandem ver aí. Tá. Só tô aqui pra encher linguiça. Eu vou dar uma rosteada. Manda ver. Bom, gente, vamos terminar aqui então a gravação. O Nerdmaster está neste momento ausente, mas fazendo o papel dele, passo a palavra aqui aos nossos convidados / colegas / membros da equipe, para que deixem os seus recados, seus jabás, seus links, tá? Começando aqui pelo Pensador Louco, por favor, passe a... seus endereços, seus tweets, seus recados. Opa, quem quiser me encontrar aqui fora do Paranerd, é sempre um prazer gravar com ou sem o Nerdmaster. É sempre bom estar aqui com vocês, brincar com vocês. E quem quiser, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco. Tem podcasts sobre músicas que vocês nunca ouviram, filmes que talvez vocês nunca tenham assistido, audiodramas de autores e autoras em ascensão. Tem storytelling da Queda do Véu, um projeto maravilhoso também. Vocês encontram tudo isso em bladobladoblado.pensadorlouco.com e precisando é só chamar. Obrigado. E agora, Teteus, por favor, também deixe seus recados, suas mensagens. Bom, se vocês também quiserem me encontrar fora desses podcasts, eu tenho um canal no YouTube chamado Quadrinhossauro, né, tudo junto, com dois S's. Onde eu faço reviews dos quadrinhos que eu leio cotidianamente, né? Tudo que me chama a atenção, eu pego, leio, vou lá, falo se é ruim, falo se é bom, dou umas informaçõezinhas sobre os autores, coisa básica, né? De quem é nerdão de quadrinho e não tem mais o que fazer da vida e não tem vida social, né? E E é isso aí. É, basicamente todos pois nós, é. Né? Vida social, o que é isso? Desde que começou a pandemia, eu já não tenho ideia do que social, é isso. Cara, eu não vou... vida, né? Eu não vou mentir pra... É o que é vida? Eu não vou mentir pra vocês. A pandemia não mudou a minha vida social em absolutamente nada. Pra mim, não. Eu já era um eremita, eu já trabalho em casa há 5 anos, né? Bom, gente, fica aqui, então, o nosso agradecimento para quem acompanhou a live, que eu não sei nem como desligar, espero que o Nerdmaster ainda esteja acompanhando para dar o tchau por lá. É, eu não tenho nenhum recado, porque vocês sabem que eu sou cria da casa, eu fico por aqui Prata mesmo, e no máximo que eu faço é perder meu... O máximo que eu tenho feito ultimamente é assistir série, ler livro e ler webtoon. É, cheguei nesse ponto. Tô vendo webtoons nesse pod. Eu caí num buraco de coelho recentemente, cara, que tipo assim, tá difícil de me desvencilhar. Eu descobri as VTubers. As o quê? VTubers. São vikings? Não, são como é? É, youtubers japonesas que jogam videogame usando avatar de anime, cara. Uau. Eu caí no fundo do poço mesmo. É melhor a gente não deixar isso prosseguir muito, senão vou acabar descobrindo que eu sou uma fujouji e nem sabia. Bom, então fica aqui o nosso adeus, até breve. E Nerdmaster, se você for inserir alguma coisa, vida longa e próspera. Se não for inserir também, liga, vida longa e próspera de qualquer forma. E até a próxima, até. Gente. Tchau. Até mais. Tchau pra vocês. Aí. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.